2228 da Passarinho, decolado aos 46, controle 120 decima 8, bom voo. 20 decima 8, 2228, boa. Controle Salvador, uma boa, Passaredo 2228, decolou na sua escuta. Passaredo 2228, boa noite. Contato radar, subiu, mantém nível 180, sem restrições. Após 2000, voe Elefant. 180, Passaredo 2228, confirma após a restrição, após Elefant? Após 2000, voe Elefant. Em ascensão para o nível de voo 180. Sente após 2000, Elefa, livre exceção 1802228. Voo no 705 na escuta do solo. A 972, condições de voar Duna. Condições de voar Duna, voo na 972. Bom, na 972, vê se mantenha 3 mil pés. 3891, início de redução para 2109, número 2 para aproximação. 3891. Prossiga. Mercado remoto, grato, uma boa noite, cara. Boa noite. Paredo 2228, Voo e Conquista. Voo Conquista, Paredo 2228. Obrigado. Brasil, desvio, Salvador Approach. Correto, Alex, Brasil, desvio. Brasil, contact canal, repeat sentence. 125.45, if enable 126.85. 45.45, enable 126.85. Obrigado. Ô, Salvador, Passaredo 2218, por gentileza, autorizou a gente voar Conquista? Autoriza a gente voar Quebec Vito 001? Mantenha a Pro de Conquista 2228 e aguarde. E aí, obrigado. 6891, autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste permanece na 096. Autorização para a ILS, é a 0. 3891. Prossiga. 3891, desde que mantenha 2.000 pés, reduza para 1.709, o tráfego que precede na aproximação à sua esquerda. 10 horas 8 milhas, com rumo ao nordeste, um Boeing 737-800, cruzando 2.000. É 2.179. Para 2.000 pés, aguarde a autorização para o ILS. 2.000 pés. Estou localizado, o voo 972, tem a pista. 972, torre 1-9-395. 2-9-5. 3891, em redução para aproximação final. LS, repita no zero. Informe e realizado. Reduzindo, tá, 3891. Torre Salvador, boa noite, gol 1972, baixado e travado. Gol 1972, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 99. Autorizado, pouso, 972. Reduza reduza para aproximação final e chame torre 118 decimal 95. Reduzindo, estabilizado. 3891 1895. Terminação da pista. Um traço abaixo. 1-1. Ótimo. Torre Salvador, bom dia, boa noite, Altan 3891. Altan 3891, boa noite, continua a aproximação, aguardando a pista livre. O Adam está passando externo com o trem baixado. Gente. Bruno 972, no solo 02, direita Foxtrot no 21, décima 1. Direita Foxtrot no 21, décima 1. Dan 3891, no pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 79. Livre pouso, não no 0, Dan 3891. 2 alfa, reportante da Juliette. Identificação alfa, reportante da Juliette, do Anonato 73. Bruno 972, boa noite. Essa é a identificação. Está autorizado a chegar na mar e desce, mantenha a nível de voo 050. Ajuste 1-0 no meio. Está autorizado para o Edduna. Quando o Bruno, então, descendo para 5.000, ajustado 1-0 no meio. Muito obrigado. Dois, chame-se para Recife, 1-2-8, décima 8. Recife agora 2-8, décima 8, batalha do 2-2-8, obrigado. Bruno 972, Juliette, portão 9. Juliette, portão 09, Bruno 972. Dan 3191, no solo 04, direita, eco. Prossegue via Alfa Kilo Passe 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Passe 3, 103, 291. Salvador, 3891. Prossiga. Sabe qual é a nossa posição aqui no passe 3? Não tem nem balizador aqui. Manda pra entrevista pra mim, tá? Posição 1 no Lima. 1 no Lima, ok, obrigado. torre, o 32 campeão? Prossiga. Senhora, o Uno Lima, por gentileza, confirme, é essa próxima aqui do pátio principal já ou lá no comecinho? É a primeira, próxima ataque foi em quilo, você já passou. É, não tinha nem, não tinha nada, não tinha balizador, então solicita voltar via Bravo aqui, por gentileza. O fiscal do pátio 3 acabou de entrar em contato comigo. O senhor está autorizado aí, pode fazer o 180 e retornar o Uno Lima. Ok, então vamos fazer o pedido aqui, obrigado. BR-6258, acende identificação via chegada Mari, isso mantém nível 050. Solo, uma boa, agora no 1-0. Na 3-5-BR, aqui na grande. 1-2-1-1, cópia. Boa noite, Nuno 70, autorizado Salvador, Campina Grande, via Pedro 10, conforme rota. Nível 370. Decolagem da 10, curva esquerda, Pulca, Jamo, Zipar. Transponder 5431 no controle 120.8. Autorizado Campina Grande, nível 370, autorizando o outro 5-0, decolada 10, decolagem, o 431 é o transponder 208, é o controle de Salvador, chegou 1-1. Correto, chama pronto, gate 6. Vai pronto. Nuno 72, desço para 2.000 pés, autorizado final ILS, acidente, sono 0, informe estabilizado. Autorizado, XTM, informe estabilizado, voo Nuno 72. Salvador, voo 1705. Uno 705, boa noite, prossiga. Por gentileza, agora a senhorita já tem a nossa bomba? Afirmo. Tá ok, obrigado. Uno 098, portão 2 autorizado, chama táxi. Confirmo, Uno 150. Uno 70, portão 3 autorizado, chama táxi. Autorizado. Estamos em torre 1 na noite, decimal 95. 1 na 8, decimal 95, voo 1 na 8, desligado. Foi Salvador, voo 1 na 72, estabilizar na 72. Voo 1 na 72, autorizado pouso, pista no 0, vento no menos 0 graus, 1 na 9, check 3 de pouso. Baixa a tela, estou autorizado o pouso, gol 1973. Autólogo 1170 para táxi, estamos a bordo 120, autonomia 4 horas, confere a força. Mano, 120 a bordo? Afirmativo. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 096, no 170. 096, direita, ponto de espera. Como o Rona tem que ser. Utilizado o sinal de foi uma boa, vou 1970, ponto de espera da 10. 1970, alinhar e manter a cabeceira no 0. Alinhar e manter no 0, vou 1970. Gol 1172 no solo 19, direita Foxtrot 121 decimal 1. 21 é Foxtrot, gol Alfa 72. Bruno 72, na escuta? O 1172 aí, Bruno. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. 1170, livre decolagem, pista no 0, vento 160 graus, 129. O 970 decolando aos 21, controle 120 decimal 8. 208. Controle Salvador no voo, gol 1970, passo a 1200 na Puca, Jamo. 1970, boa noite. Contato radar, se mantém em nível 370, via Puca. Sai da Puca, subindo nível 370, gol 1970. Solicita a proa que se guarda presente, gol 1170. Friso Jamo, gol 1170. Jamo, gol 1170. R-6258 estabilizou. R-6258, localizador, abastando mais, R-6258. R-6258 a 2 milhas para o marcador externo. R-6258, agora total estabilidade elétrica 3 a 1 a 0. Ativo, R-6258, torre 1 ao 8, 9, 5. 2, 9, 5, boa noite, 6258, estabilizado elétrico 3 a 1 a 0. Poxa, 6258, boa noite, traço do avistado. Livre pouso, pista no 0, vento 150 graus, 109. Livre pouso, pista no 0, 6258, a pista seca? Confirme. A pista está seca? Bastante. O 1172 na escuta? Afirmativa, na escuta. Confirma as condições da pista, por gentileza? Tá seco, tá seco, tá seco. Sim. Obrigado, senhor. 1170, o centro Recife autorizou após com o fixo Jamo, voar direto Campina Grande. Entra para Jamo, Campina Grande. Obrigado, 9-7-0. Puxa 6288, no solo aos 26, direita, Golf, 1-2-1-1. Direita, Golf, 1-2-1-1, certo, 2. Bono 1-7-0, chame Santo Recife, 1-2-5-2-4-5. Recife, 2-5-5, obrigado. Fala Salvador, manda 6258, Poxa 6258, Alfa, chamante da Juliette. Equipe Alfa, chamante da 098, direita VI até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre, 1895, ajuste na 0, nomeia. Chamei 258, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 150 graus, 1-2-1. Zero 98, decolado 32, controle 1-2-0, decimal 8. 208, obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Sou de Salvador, boa noite, chegou no 098. Oito, boa noite. Contato radar. Confirme, Bruno, 098, apostador, excelente. Bruno, 098, contato radar, CB mantém nível 370 via PUCA. Via PUCA 370, 098. Goiânia 098, chame Santo Recife 2545. 2545, voo fundo 098, boa noite. Solo Salvador, muito boa noite, eu vou no 705, fim da informação de Charlie. Está no Ping Room para Galeão. Bona 705, boa noite, autorizado Salvador Galeão, via P9857 até Mouso, nível 360. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Irume. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. Autorizado para Galeão, nível 360, via P9857 Mouso. Decolada pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, metade. É, transponde 5431, por 3120, com 8. Da El, Leda, após voo Irume. Da El, Leda, após Irume, voo 1-7. Protejamento correto, chama pronto 21. Marca do pronto, voo 1-7. 705, bordão 21 para o posicionamento. Autorizado, chama táxi. Bora para o táxi.